Zafricó! É tempo de reparação, irmão! Favela em ação! Aê, aê, aê! Por todas as terras que foram incomodadas, terceiro mundo, é nós, daquele jeito, irmão! Africano! Brasil, memória, periferia milenar, Elemental Rex, São Paulo lá do sul, Zafricó! Exaltar a voz do coração contra ataca. Tem mais um forte leão da tribo de Judá. Usa a expressão, pregação, conscientiza. Resgatar um bem querer, quero viver e amar. Quero não querer, somos irmãos, no céu está. Deus é pai, contradição de mim, não pra tirar ladrão. Graças a ele nasce negrão, então tem que honrar. Pra dentro do quilombo construir seu habitat. Canto, lamento, meto no vento, a respiro. No dia do julgamento me sinto tranquilo. Escrevo meu testamento e trilho meu caminho. Sigo a cada momento quando já não estou sozinho. Mero tormento, penso do branco, desconfio. Preto a liberdade é base, fonte de incentivo. Mento criou, fábulas contou, gritou. África amor, louvou, criou, criou. Parabéns, um bom convívio. Elimina o risco, criou, traz vitórias. A história eu canto riso, porque é preciso entrar na memória. Parabéns, um bom convívio. Tambor de mina, eles rechina. Renda nordestina, caipirinha, capoeira. Pia, roda de Paulo, de pimba, Angola, natural, tradicional. Força de pastinho, o antepassado lutou. Hoje tá aqui o fruto, eliminando a dor. Criou, brilhou pro mundo. Nordestino, sanfoneiro, repentista, matuto. Vem do sertão, a voz do cantador. Visão de mundo que constrói riqueza. Chumbo pra nós é ceia, deixe de lado a nobreza. Combata a pobreza, faço música pra família. Pros loucos chapar, não ostenta. Respeito em primeiro lugar. Versão do cotidiano é o compromisso. A voz dos excluídos, catalogando a história. Africano embolador de improviso. Donde pai pra filho, raiz de glória. Quilombola, raiz de glória. Congo, quiloa, rebolo, raiz de glória. Mina, cabinda, monjolo, raiz de glória. Pinamba, pancara, utapocas, raiz de glória. Serra da barriga, Angola, raiz de glória. Sucupira, cotirene, benguela, raiz de glória. Guarani, nandala, quinto de favela. Quilombo de zumbi, eliminando o risco. Raiz de glória. Parabenizo um bom convívio. Parabenizo um bom convívio.